A mesma arma que protege é a mesma que mata. Se liga aí, meu, tudo que a vida é uma jogada. É tanto jogo que se arrisca que até perde a vida. É tanto sobe e desce, muitos acham que domina. O dia a dia, mesma coisa, pois nada se muda. Os molequinhos de hoje é o futuro que assusta. Que cada vida nas esquinas que já foi perdida. No bug bug, corre, corre na vida bandida. Por causa do ciclope, também a escopeta. Daquela arma branca até uma garrafa na mesa. Até o tiozinho pega a máquina e castelo mal. Virou robô, esse é o dilema pra defender o quintal. E o meu calibre 66 não mata, mas salva. Me trai do céu a mensagem pra te livrar a alma. E até nas grades, nos muros, tijolo aberto, tem verso ou som que atira falando que só Jesus é o sucesso. Arma de fogo é a que mata, a 66 palavra. Pois é Jesus o que fala, ele lê cara arma. Arma de fogo é a que mata, é 66 palavra. Pois Jesus Cristo está vivo, ele é sua arma. Arma de fogo é a que mata, a 66 palavra. Pois é Jesus o que fala, ele lê cara arma. Arma de fogo é a que mata, é 66 palavra. Pois Jesus Cristo está vivo, ele é sua arma. .40, fuzil, fal, a Glock 22. Canhão de guerra é melhor que a 66, pois. Se liga só então, meu olho aqui brilhava. Pois logo apaixonava e pelas metran que doidava. Enxerga o passo certo, eu sei que é difícil. Mas Cristo foi a prova que venceu tudo isso. Pra nos mostrar, falar, aqui já ia acabar. O mundo já está maligno, pois tudo comprova. Reconhecer que o deserto é aprendizado errado. Eu sei, é embaçado. É embaçado. É embaçado. Arma de fogo é a que mata, a 66 palavra. Pois é Jesus o que fala, ele lê cara arma. Arma de fogo é a que mata, é 66 palavra. Pois Jesus Cristo está vivo, ele é sua arma. Arma de fogo é a que mata, a 66 palavra. Pois é Jesus o que fala, ele lê cara arma. Arma de fogo é a que mata, é 66 palavra. Pois Jesus Cristo está vivo, ele é sua arma.